Eu falo até 32 no 7, no 2, após o gol, prefiro o ponto espera, está autorizado? O T3 no 7 aguarda no 02, temos aeronave, mais uma aeronave para passar na retaguarda, será autorizada após. Tá, ok, obrigado. Gol 869, livre ingresso na Juliette, parte 1, na posição 07. Entre livre ingresso e Juliette, parte 1, no 07, gol 1869. Gol 200, após 2000 pés, direto coral. Gente, após 2000 pés, direto coral, solicita 1160 como final, 37. Gente, submantenha 1160, Oxanem é 327. 37. Força aérea 2561, no partido de autoridades, pronto, própria. Posiciona, escuta a pronta. Brasília, nível 360, conforme rota plano de voo. Decola a partir da pista 10, primeira curva à direita, fechou de saída arbor, após o voo elétrico, transponder 5435, controle 119, decimal 35. Sim, 2360. Controle, o Papa Romeu de Levantango passou através do parque de Sassu, vai livrar a linha do litoral para início do sobrevoo no Iguatemi. Gente, Charlie Alpha Tango, sob condições visuais, sem interferir com as aproximações da pista 1 no 0. Sem interferir com as aproximações na final da 1 no 0, tá? Busque localizador visual com 1 no 0, Xenia 2. Xenia 2, 1 no 0, gente, complete a aproximação, chame torre 1 no 8, decimal 95. 95, boa. Boa. 3560, desço para 2000 pés, ajuste 1 no 0, no 2, livre ILS, reporte estabilizado. 2000 ILS, chama-me. 560, informa o tráfego, posição de 12 horas, 7 milhas, mantendo sobrevoo a 500 pés nas proximidades de Simbra, não interferirá com sua aproximação. 662, não, 0. Oxa, 210, boa tarde, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, tráfego da Gol alinhado para iniciar a rolagem. 662, BR-324, não interferirá com a sua trajetória. Quem é o tráfego, o telefone, controle Salvador, boa tarde. O voo do 76 decolou na árvore, transição, elétrica. Bordo 76, contato radar na decolagem, para o nível 1180, após 2000 pés, direto, eleva. Após 2000, dá presente, direto eleva pro bordo. Passou no meio, a ponte espera, tá, 1-0. Mande a ponte espera. Oxa, 620, pouso autorizado no 0, no 60 grau, 079. Ele pode ser 620. Abra a Fox Livre Taxi, chama na papá. Chama na papá, abra a Fox. 5. 2, manda 5, obrigado, boa tarde. 48, controle 11935. 935, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Salvador, azul 9135, passa 170 para 1-0. Azul 9135, desça para 4000 pés, ajuste 1-0 no 2, autorizado, chegada bom. 4 mil pés, 102, chegada bom, que possível para minimizar a casa, que a gente está tornando, 9135. Gente, dá presente, foi Duna, 9135. Duna, 9132, 4 mil pés. Duna, 169, controle. Boa tarde, cruza 2 mil pés. Gente, mantenha a proa até 3 mil pés, após 3 mil pés direto, líder. Eu manterá até 3 mil pés após líder. Chama 210-49, correção à direita, fome próximo 219. Escuta da torre? Sim, senhora, machado travado. 3560, livre pouso, pistão no zero, vento no 40 graus, 079. Pouso livre. E 135, desça para 2 mil pés, ajuste 1012, reporte estabilizado. 2 mil pés, 1012, reporte estabilizado. 9135. Taxista 3217 com 169, 3 horas e 20, alterna Campinas. Afirmativo, Charlie Alfa Tango, controle está ciente. T3560, falou 51, à direita, Foxtrot 1219. Realizado, 1219, 560. Já para o Foxtrot, decolagem 2417, vento 140 graus, 079. Fala, Sam 3560, livrou as pressões. Sam 3560, 30 táxi, Alfa, Juliette, ingresso parte 1, na posição 04. Correção 3560, posição 08. O Xarapatão aqui já na linha do litoral, está no através do Parque do Sul Sul para regresso a Catamarca, Xarapatão. Xarapatão, reporte através do Parque do Sul Sul para transferência. Está passando através do Parque do Sul Sul, Xan. Gente, torre no 8, decimal 95. 895, graças, boa tarde. Boa. Estou ciente, mais 30 segundos alinhado devido à aeronave decolador 97. Já abra o Foxtrot, decolador 52, controle 119, decimal 35. 1935, grato, boa tarde, Fox. Salvador, está 3217, mas espera pronto, boa tarde. Passaram no meio, decolagem autorizada no 0,960 grau, 079. Da 3217, após a rolagem do bandeirante, ali mantém no zero. Ali mantém no zero, após o bandeirante, no 7. Torre, Papa Romeu, Torre Fatango, passou através do Parque do Sul, regressa a Gatabada, já. Gente, autorizado curvar à esquerda, cruzar a final da pistão no 022, direto bata, vento 160-07, chama no solo controlado, sem tráfego a informar. Ok, dá presente, autorizado, curva à esquerda, cruzar o final da final, cruzar o, a final da 1028. Vai reportar na final da 97, o Telefatango. 160 com 7, o vento está bom. Quinte. Salvador, boa tarde, Azul 6909, sim, informação Romeu, solicita 340 para Campinas, está no 29. Rádio 6909, Romeu confere, autorizado, Campinas, conforme a roda do plano de voo, peso 1-0, por bairro, peso 1-6, e o nível 340. Decola a partir da pista 1-0, primeira curva direita, perfil de saída da El, após voo a Leda, transição morte na Mike, Oscar, Tango, Victor, Alfa, transponha 5445, controle 1-9, decimal 35. Para final do 1-7, o Charavatan. Charavatan já avistado. Vento 160 graus, 08 nós, chama Solo da Bata. Vai chamar no Solo da Bata, tá? Responda, 1-9-35, controle Salvador. Procedimento correto, reporta produção na posição 09. Vai, por 2231, da passarela na remota 14, pronto para pushback e acionamento. Passarela para 1-0-0, para São Paulo. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4206-200, para o 150, informação, velho. Azul 4206, acione identificação, desça para 2000 pés, ajuste 1-0-2, apresente voando Duna. Pro de Duna, descendo para 2000-4206, confirma ajuste? 1-0-1-2, no ajuste. 1-0-1-2, 4206, graças, bora Duna. Pastor, 1-6, da presente, vai Coral. Presente Coral, pastor 6. Controle Salvador 6327, Oxanei ideal de descida. Oxanei 6327. 5 milhas para a posição Coral, mantenha nível de voo 160. Serviço radar terminado, chame Ilhéus para a descida em 120, decimal 1. Ok, vai manter o 160 e Ilhéus 120, obrigado, boa tarde. Boa. 1-1-69, chame Centro Recife, 1-2-5, decimal 1, alterno 1-3-3, decimal 2-5. 1-2-5, 1-1-3-3-2-5, gol 1-1-69, boa tarde. 3-2-1-7, colado autorizado no 0, 950 graus, 089. Iniciando 3-2-1-7. Pouso parado, 1-7, vai ligar, ingressar na lata, tá? Enter. Para o táxi passarelo 2231 com 55 a bordo, 6 e 10 de autonomia alterna Brasília. Autorizado o táxi, contorno o grande pátio, após no ponto de espera chama a torre quando pronto, em 118 decimal 95 via Índia, controle em 119 decimal 35, general 0-2. Bom, sou parceiro 2231. 1012, contorno o grande pátio, Índia, ponto de espera 1895, controle 19. 35, bom final de semana, bom trabalho, 2231 da Passareta. 2231, confirma somente a alternativa, por gentileza. É, Brasília. Gente, 3532, 1-7. Cara, só estamos no sala 58, você vai ser diversacionado. Controle, boa tarde, 3217, da tarde. TAM 3217, contato radar na decolagem, mantenha a proa até 4 mil pés, após 4 mil pés, voe Leda. 4 mil, após 4 mil, Leda. 3217. Localizador estabilizado, azul 9135. Azul 9135, torre 1-8, decimal 95. 1-8, decimal 95, obrigado, azul 35. Boa. Bordo 76, chame Centro Recife, 1-2-8, decimal 8, alterna 1-2-6, decimal 0. 1-2-8-8-2-6-0, camarada. Mapatango Sierra Bravo, Foxtrot, chame Centro Recife, 1-2-5, decimal 1, alterna 1-3-3, decimal 2-5. 1-2-5-1-3-3-2-5, grato, Sierra Bravo, Fox. Boa. 61 está pronto para o táxi. Passaram da 561 até o hotel. Táxi para o hotel 561. 3217 da presente, Leda. Leda, 3217. Salvador, passarei do 2231 no ponto de espera próximo. Mantenha o ponto de espera, 231. Mantém. Mantenha a posição, 2561. Mantendo, 4206, livre ILS, aporte estabilizado. Autorizado o procedimento, 4206, Zona Lima, Zona Lima, pista no zero. Alinha e mantém pista no zero, 2231. Corona, 3190, controle Salvador, boa tarde, acione identificação, desça para 3000 pés, ajuste 10 no 2, da presente voando Duna. 2, voadona, 3190, com ajuste no 002. Então, 3217, forma um tráfego, posição de 3 horas, 8 milhas, rumo sudoeste, cruzando 050100, não interferirá com sua saída. Um Embraer 110. Gente, 3217. Passaria 2231, no vento 190 graus, 079, decolagem autorizada no 0. Decolagem autorizada, passaria 2231. Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador, posição prevista, 3 Lima. Alfa, Kilo, Pátio 3, 3 Lima. 2, 9, 1, 3. Corsair 2561, ali, mantém, pista no 0. 561, ingresso, ali, mantém, na cabeceira 1, 0. Controle Salvador, Passaredo 2231. Passaredo 2231, contato radar na decolagem, subo para o nível 160. Após 2000 pés, direto Momo. Após 2000, direto Momo, Passaredo 2231. Hotel Centro, Cosseno 2561, na cabeceira 1-2. 2561, no ciente, uma deposição. 2561, no ciente. Por gentileza, assim que puder coordenar com o centro, a proa de barreiras. Gente, aguarde proa de barreiras. Muito obrigado, senhor. Plan 3217, centro, chame centro Recife em 125, decimal 1, alterno 33, decimal 25. 251, 3325, 3217. Plan 3190, desça para 2000 pés. Ajuste 1012. 2190, 3190. Crone, é o Vitor Hotel Delta. Vitor Hotel Delta, prossiga. Está livrando o Pirajá, agora vai com proa da rotatória, pés visual. Gente, Vitor Hotel Delta, já para pouso? Ainda não, senhor. Vai fazer um sobrevoo na BR, próximo para pouso. Gente. Era 2561, decolou 06, 11935. Controle 1935, ótimo dia. Controle de Salvador, boa tarde. Eu vou a série 2561, decolado da pista 1-0, saída Arbor, Transfânia. Força Aérea 2561, no contato radar na decolagem, subo para o nível 360 após 2 mil pés, direto líder. Prezado 360 após 2 mil pés, direto líder, 2560. 2561 no correio. Elef. Ok, direto Elef após 2 mil pés. É controle 2231. Prossiga. Possível desconsiderar, senhora, restrição da 15ª milha? Afirmativo, suba e mantenha nível 1-60, livre das restrições de altitude na carta. Oh, muito grato, ascensão 1-60, 2-2, 3-0, 3-1. Guardião 09, controle. Na escuta do Guardião, entra lá, comprou a de retorno para Salvador, mantendo patrulhamento atrás do corpo. Gente, Guardião 09. Guarde transferência 14. Escuta permanece. Estabilizando o lote 4206. 4206, gente, complete a aproximação, Chantoi 118, decimal 95. 1-895, 4206. Oi, Salvador, Azul 4206, 7 milhas. 4206, posicionado no 0, vento no 60 graus, 779, Senegal no 0, 1-2. Autorizado pouso 4206, 1-0, 1-2. Mike Eco Ótica, sob condições visuais, 1.510, reporte no ideal de descida, está presente voando na proa do farol de Itapuã. Guardião 09, torre 1-8, decimal 9-5. 118, 9-5, Guardião. 3190, livre ILS, reporte estabilizado, livre da restrição de altitude em ITAP. Afirmativo, prossegue, livre da restrição, reporte estabilizado, 3190. Passarei 2231 da presente barreira. Da presente barreiras, 2231 da passarela. Oi, Salvador, Guardião 09. Guardião 09, sente, mantém estabilizado o corpo? Afirma, partilhamento de estrada do coco, altera de cada visitar estrada do coco, pouso na 197. Para pouso na 197, então, Guardião 09. Chamará para pouso na cabeceira 197, Guardião. Direito 1219. Direito 1219, 4206, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, gol 1166, desce a 150, informação Romeu. 1166, controle Salvador, boa tarde, aciona identificação. Pista para 3 mil pés, ajuste 1012, da presente voando Duna. Voando Duna da presente, desce para 3162, gol 1166. Série 2561, passa nível 140, chame centro Recife em 128.8, alterna 126.0. 288.260, tem um ótimo dia. Bom dia. Estabilizando o LOC, 3190 da TAM. 3190 da TAM, torre 118.95. 295, boa tarde. Boa. Oi, Salvador, boa tarde, TAM 3190, estabilizado o LS, visual, as suas coisas. 3190, livre pouso no 0, vento no 40 graus, 089, que negar no 0 e no 2. No 0 e no 2, pouso autorizado, pistão no 0, TAM 3190. Prossiga, Vitor, até o Delta. Sente, grato. Guardião 09. Prossiga. Guardião, intenciona fazer um patrulhamento nas proximidades de Lauro de Freitas, próximo ao lado lateral esquerda da pista 10, a torre autoriza? Lateral esquerda sobre Lauro de Freitas, confirmando. Lateral esquerda, próxima à base. Passa a base aérea, Central, Guardião 09. Central atualizado, Guardião. 3190 da informação de tráfego, Eco Charlie 4500 pés, setor nordeste, não interfere com a aproximação. Ciente, prossegue na aproximação, 3190. 0, setor atenção 10, povo direita, saída da El, Deda e Iruna. E uniforme novembro 87. Transponha 5466 e o controle 1193. 304. Gente, na 6201, no contendimento correto, reportar pronto no 04. Volta lá. Qual foi o destino do sobrevoo? Vitor Hotel Delta, suba para 1.600 pés. O ajuste em Salvador 10012 para se manter fora da área proibida. Hotel Delta controle? Controle. Constante, subir para 2.000 pés? 2.000 pés, Vitor Hotel Delta. 7. Nós estamos confirmando o evento sobrevoo da base aérea. Afirmo. Não vai entrar na área mais proibida, eu vou retornar para a pista, ok? Entende. Ah. No 66, desça para 2.000 pés, ajuste 1.0, 1.2, livre ILS, reporte estabilizado. 2.000 pés, com 1.012, reporte estabilizado, gol 1.166. 1.0. 57 milhas, sudoeste do VOR Salvador, mantém nível de voo 1.00, serviço radar terminado, chame Ilhéus em 1.20.1. 30 milhas no corredor forte, apenas confirmando. Uno mil pés, corredor forte, 1.07, eu baixo. Gente, 055, o nível, aguarda a cópia, o Mike Bravo e uniforme, confirma somente o passe novamente. Mike Bravo, uniforme. vai fazer algum procedimento? Confie. Então a intenção é decolar, corredor forte, inicialmente sair de tal no meu pé, depois acende até o 055, é isso? Ok, ciente. Pronto, cópia. Sierra Romeo Mike Eco Oscar, condições de descer para um no meu pé. Coordenação com o controle, decola da 17, corredor forte, transponda 5457, o controle em 119.35, Mike Bravo e uniforme. 012 em Salvador, reporte através do Parque do Pituaçu para transferência. Ok, então desce até 500, Parque do Pituaçu, 1092. Ok. Tango Mike Bravo em uniforme, aciona 0116, corteja por gentileza. Meia. Alinhamento correto, apenas confirma o POB. Através de norte, atenção a pouso pairado cabeceiro 97. Gente, 130.08, pairado cabeceiro 97 autorizado. 100 autorizado, guardião. 3090, 3 anos ingresso no Patio 1, Juliette, posição 05. Patio 1, posição 05, 3090. Paulo Salvador, 6919, 20 para funcionamento. 6919, autorizado no 9, chama pronto pelo táxi. Controle, passarei do 231, então informa o tráfego a posição de 1 para 2 horas, 18 milhas, sem altitude. Afirmativo, tráfego posição de 2 horas, 17 milhas, rumo este, mantendo o nível 075, ainda sem contato com o controle de Salvador. Beleza. Chame Centro Recife, 128.8, alterna 126.0. 128.8.260, grato, bom final de semana, bom trabalho, passarelo 2231. Igualmente. Afirmativo, quilo, quilo, Lima. Sete, quilo, quilo, Lima, confirme a altitude do sobrevoo será de 2000 pés. Deve manter condições visuais? Gente, em descida para a altitude de tráfego de Santo Antônio de Jesus, o ajuste em Salvador agora, 1013, o quilo, quilo, Lima, reporte sobre voo. Controle Salvador, Mike Acosta, através do Parque Iguaçu. Mike Acosta, torre no 8.95. 8895, uma boa. Boa. Barra Romeu Zulu, Delta Lima, controle Salvador, prossiga. Torre Salvador, Papa Romeu Mike Eco Oscar. Mike Eco Oscar, com atenção. A intenção é ingressar na do vento 197 com curva pela direita, pátio 4. condições de imediato, curva esquerda, cruzar a final da 1028, a curta final da 1028? Então, de imediato, já iniciou para cruzamento, vai agilizar, o Mike é Costa. Obrigado, bom trabalho. Radar. Pouso na cabeceira 17, ingressa ou na final cabeceira 35 ou aguarda no farol de tapô. Vai preferir manter o farol de tapô, ó. Gente, tráfego também na final da 10, tanto o farol de tapô aguardando. Ota. Desautorização para Brasil. Boa noite, menor, informação em curso é Romeu. Autorizado Brasília, conforme rota do plano de voo, decola da pistão no zero, primeira curva à direita no perfil de saída arbor, após o LF, intercepta Brasil 17 conforme. Nível 360, transponda 5467, controle 119, decimal 35. Acertado então 360, primeira aerovia Brasil 17, decola pistão no zero, primeira curva à direita no perfil da arbor, após o LF, 5467 no transponda. Controle Salvador, 109-35, boa noite, menor. Após, direto Sierra Whiskey, Delta Lima, acione transponder 0115. 0115, bravo. Gente, o gol 1869, confirma apenas, já está pronto no 07? Pronto para o pushback. Coordena Diego com a equipe de solo, gol 1867. Reportar para o site. Reportar atrás. Alô, Salvador, boa tarde. Eu sou 25915 da informação Romeu. Terra já está passada, travada. Zona 1 no 66, livre pouso no 0, vento no 60 graus, 079. Autorizado, pouso, pistão no 0, zona 1 no 66. Direita, perfil de saída coral. Aciona 5501 no correção e o controle em 119.35. Autorizado então para a vitória nível 180, via Golf 677, decola 510, curva direita na saída coral. 5501 no transponder, controle 119.35, azul 2591. Porque ele traz saída normalmente coral. Saída coral, 2591. Correto, levanta a produção na parte 3 e 4 Romeu. Portaria de pronto, 6407, obrigado. Pronto. Pilo Celo Lima, controle. Minha frequência livre da presente. Reporte ao regresso 20 milhas para o VR Salvador. Então 3894, boa tarde, aciona identificação, desça para 2.000 pés, ajuste 1013, apresente voando Duna. Identificação 2.000 pés, Azul 6999, após o tráfego na curta, Lima tem no zero. Após o tráfego na curta, Lima tem no zero, azul 6999. Mike, bravo, uniforme, após decolar de condições de curva esquerda, cruzar o campo? Imediato após decolagem? Decolagem autorizada no 7-150-06, Mike, bravo, uniforme. Mike, Eco Oscar, gira base no 7, aguardando só a pista livre, Xingu já iniciando decolagem no 7. Fase 97, aguardando que está livre, Oscar. Conon, azul 6909, número 2 para decolagem. 21, azul 6909. Conon 66, solo 29, libera Foxtrot, 121, decimal 9. Foxtrot, 219, 1169. Vente. Aqui é com o Oscar, posto pairado, cabeceira no 7, 150 graus, 079. Respeito cabeceira, Oscar. Solo Salvador, boa tarde, com 1166. Bruno 645, torre no noite, decimal 95. Boa, obrigado, seja. Boa. Torre Salvador, muito boa, 6143, ocean. Informação ativa. Chinem 6143, controle Salvador, acendo identificação, desça para 2 mil pés, ajuste 10 no 3, voando Duna da presença. 2 Duna, desce 2 mil pés, 143. Agora com 1013, frente, ponto espera, chamar a torre, 109. Solo, boa tarde, gol 1166. Gol 1166, ataque alfa, chamando seu Juliette. Alfa chamando para Juliette, 1966. Ativo o cruzamento da pista, ao atingir a cabeceira 28, curva à direita. Ok, não foi compreendida a curva à direita, senhora. Ao atingir a cabeceira 28, curva à direita e retorna para a cabeceira 10, para o setor. Faz 360 com curva pela direita. Ok, compreendido, 360 curva à direita. Tem a 1.000 pés. 3567, Brasília, nível 360, conforme a rota do plano de voo. Decola a partir da pista 10, primeira curva à direita, perfil de saída arbor, após elefa, intercepta pelo Zulu 17. Transponda 5471, controle em 1.19.35. Autorizado Brasília, o 360, conforme rota do plano, decola 10, curva direita, arbor elefa, apertulu 17. 5471, 1935, TAM 3567. 567, o protegimento está correto, reporta transição na posição 08. Reportará na 08, graças. 1166, observa o tráfego da companhia à esquerda, Boeing 737, após a passagem, autorizado ingresso na Juliette, pátio 1, posição 06. Sente, após o VOG da companhia, Juliette, pátio 1-06, gol 1-166. Solo Salvador, muito boa noite, azul 4206, informação, Romeu. Romeu confere, 4206, gestão autorizado Recife, nível 350, conforme rota do plano de voo. Decola a partir da pista 10, primeira curva à esquerda, perfil de saída Pucajemo, Aracaju. Intercepta pelo 17. Transponda 5474, controle 1-19-35. Sente. Pucajemo, Aracaju, 3474, transponda. 1-19-35, controle azul 4206. 4206, conseguimento correto. Ponto condicional 01-71. 4206. Ponto final. No 869, após tráfego na curta, linha mantém 10. Após o posto do colega, linha mantém, no 869. Mike Bravo Uniforme, cruze e chama 11935, proa do Litoral Norte. Positivo, 1935, ó. Solo 33, libera na próxima direita, 219. 219, obrigado. Bono 869, formação de tráfego, Xingu, 1.000 pés, afastando o pro do litoral nordeste. Não interfere com a decolagem, inicialmente ali mantém no 0. Ali mantém no 0, visual a mão de Xingu, 869. Estacionamento TAM 3567. Sente no 8, chama para o táxi. O TAM 3567. Chama o táxi 3567. Sub mantenha o 075. Ajuste em Salvador 1013. Vai se afastar por mais de 20 milhas de Salvador? Aproximadamente 20 milhas, senhor. Sente. Aceitão 075. Mike Bravo Uniforme. Linha do litoral. Solo Salvador. Bono 645. Autorizando o táxi. Alfa, Juliette. Graça Patiuno. Posição 02. Alfa Juliette, parte 1, para próximo 00, movimento. Mike Bravo de uniforme, condições de manter a proa 045 por aproximadamente 1 nos 5 milhas para não interferir com as decolagens da pistão 1 no 0? Positivo, curva na esquerda para 045, Mike Bravo uniforme. Eu não sei, 5, bom final de semana, 869. Controle Salvador, boa tarde, 869, tá bom. Bom, 869, contato radar na decolagem, tudo para o nível 360. É presente voando elétrico? É presente elétrico, 869. Ah, meu Zulu Delta Lima, acione transponder 5103. 5103. Meu Zulu Delta Lima, está sob contato radar, 65 milhas de sudoeste, correção. Oeste do VOR Salvador, mantendo o nível de voo 105, reporte no ideal de descida, para ingresso nos corredores de Salvador. Ok, reportará o Zulu Delta Lima. 620104 agora. Então, Mike Bravo, uniforme, controle? Mike Bravo, uniforme na escuta, senhor. Caso deseje, pode regressar à linha do litoral, Mike Bravo, uniforme. Positivo, regressando. Zulu 6919, chame o centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Recife 251, alterna 13325, azul 6919. Localizador visual, Terra 3894. Terra 3894, ciente, complete aproximação, chame torre 118 decimal 95. 2895, 3894, boa noite. Boa. Amador, Zulu Delta Lima, descida. Zulu Delta Lima, desça para 3.500 pés, reporte no corredor Veracruz. 3.500, reportará Veracruz, Zulu Delta Lima. Pessoal, desça para 1.500 pés, ajuste em Salvador, 1013. 1013. Para o táxi 3567, 156, 3:45, Serra Bravo Romeu Papá. Serra Bravo Romeu Papá, o 3567 está autorizado o táxi, contorno Grande Pátio, Índia, ponte sério da pista 90, chama Torre, 1-1-8-9-5, quando pronto, quer negar 1-0-3, quadrão, por favor. Obrigado, bom trabalho 1-0-3, pelo Pátio, Índia 1-0, pronto, Torre 1-8-9-5, 3567. Senhor Cássio. 01, na escuta. Linha 201, coordena com a equipe de solo, após a passagem do Airbus 320 da TAM, a cauda está autorizada no 04, chama para táxi. Airbus 0, 130 graus, 089. Livre pouso no 0, 3894. Confirma as intenções de pouso, pista 17. Afirmo. O senhor acaba de informar, o balizamento está desligado. Por enquanto, pista é impraticável. A torre está tomando as devidas providências. Confirme com a fonte. Agora, sim. Zulu Delta Lima, há alguma possibilidade de fazer uma espera, senhor? Inicialmente será desnecessária a espera, o Zulu Delta Lima. Zulu Delta Lima, condições de pousar na pista 1-0, sob condições visuais? Afirmo. Tolo. Ponto de espera no zero pronto, visual com tráfego na curta, 3567. 3567, após o tráfego na curta, ali mantém no zero. Após o tráfego na curta, ali mantém no zero, 3567. É 1-4-3, estabilizado? Afirma, é 1-4-3. Gente, complete aproximação, chama torre 1-8, decimal 9-5. 9-5, 1-4-3. Torre 1-8-6-9, chama centro Recife, 1-2-8, decimal 8, alterna 1-2-6, decimal 0. Voo no 869, semana Recife, 1288, alternando 2-0, grato. Boa. 4-2, libera na próxima direita, Foxtrot, 1-2-1, decimal 9. Gente, libera na Foxtrot, 2-1-9, obrigado. Pronto no 03567. 3567, vento, 1-30 graus, 069, decolado autorizado no 0. Salvador, boa noite, TAM 3894, liberando na Fox, velho. TAM 3894, boa noite, autorizado o táxi, Alfa, é importante da Juliette, velho. Sim, Alfa, é importante da Juliette, vai reportar o TAM 3894. Táxi, 8662.